Boa noite, irmão. Cumprimento todos com a paz do Senhor. Amém. Queria convidar os irmãos a abrir as Bíblias em 2 Reis, capítulo 5. Amém. Amém. A Bíblia fala assim: Ora, Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um homem notável diante do seu senhor e honorável, porque seu intermédio o senhor havia concedido libertação à Síria. Ele também era um homem poderoso e valente, porém era leproso. E os sírios haviam saído em companhias e haviam trazido cativos da terra de Israel uma criada pequena, e ela servia à esposa de Naamã. E ela disse à sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse com um profeta que está em Samaria, porque ele o restauraria da sua lepra. E um entrou e contou ao seu senhor, dizendo assim. E disse à criada, que é da terra de Israel, e o rei da Síria disse: Vai lá, vai, e eu enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele partiu e levou consigo. Eu gostaria de ler essa parte na NVI. Levou consigo. Essa carta, estou te enviando. Não, ali, ó. Levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. E sucedeu, quando o rei de Israel leu a carta, que ele rasgou suas vestes e disse: Sou eu Deus para matar e fazer viver? Para que este homem verdadeiramente envie-me um homem para ser recuperado da sua lepra? Porquanto considerai isto convosco, e vede como ele busca contenda contra mim. E assim sucedeu contra Eliseu. O homem de Deus ouviu que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, que ele enviou ao rei, dizendo: Por que rasgastes as tuas vestes? Deixa que venha até mim, e ele saberá que existe um profeta em Israel. Assim Naamã veio com os seus cavalos e com suas carruagens, e parou à porta da casa de Eliseu. E Eliseu enviou um mensageiro a ele, dizendo: Vai até o Rio Jordão e lavas 7 vezes, e a tua carne virá novamente a ti, e tu serás limpo. Porém Naamã ficou irado e foi-se embora e disse: Eis que pensei, ele certamente sairá até mim e se porá de pé, e clamará o nome do Senhor Deus, e baterá com a sua mão sobre o local e recuperará a lepra. Não são Abana e Farpa os rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Não posso eu me lavar neles e ficar limpo? Assim ele se volveu e partiu em fúria. E os seus servos se aproximaram e falaram a ele, e disseram: Meu pai, se o profeta tivesse te pedido para fazer uma coisa grande, não a terias feito tu? Quanto mais agora que ele te disse: Lava-te e fica limpo. Então ele desceu e mergulhou 7 vezes no Jordão. Segundo o dizer do homem de Deus, a sua carne retornou como a carne de uma pequena criança, e ele foi limpo. Verso 15: E ele retornou ao homem de Deus, e ele toda a sua companhia, e veio e pôs-se diante dele, e disse: Eis que agora não há Deus em toda a terra, senão em Israel. Agora, portanto, suplico-te, recebe uma bênção do teu servo. Até aí eu vou falar. Amém? Naamã era um homem respeitado por todos na Síria. Ele era respeitado até mesmo pelo rei. Ele tinha todo o status que alguém poderia querer naquela época. Ele comandava o exército da Síria naquele tempo. Israel e a Síria não tinham uma convivência tão amigável naquele tempo. Primeiro porque, antes do rei Jorão, que era o rei de Israel naquele tempo, reinava o rei Acabe, que era casado com Jezabel. E vocês lembram da história que sucedeu, que eles deixaram de adorar a Deus naquele período e começaram a adorar Baal. E, para mim, eu entendo como um castigo de Deus a esse povo de Israel naquele tempo. A Bíblia fala assim que Naamã, por meio de Naamã, o Senhor Deus fez com que a Síria ganhasse aquela guerra, ganhasse. E nessa batalha, O rei de lá era Ben-Hadad II da Síria. E nesse tempo, voltando da batalha lá em Israel, o pessoal da Síria trouxe uma serva, uma criada. A minha Bíblia fala que é uma menina. Imagino que seja pequena, uma criança, talvez, um adolescente. E através dessa menina, Deus entrou na casa de Naamã. Foi o primeiro contato ali que ele teve em uma chama de fé, vou colocar assim por dizer, de esperança em conseguir a cura física para um problema que ele achava que era um problema. E naquele tempo, quando a pessoa tinha lepra na Síria, ele era exilado. Mas pelo fato de Naamã ser uma pessoa de extrema importância naquele governo, ele não poderia acontecer essa coisa com ele. Israel já era visto como um pecado dos antepassados e eles eram levados a um local onde ficaram exilados até a morte. É simples. E essa menina, chegando na casa, falou com a sua senhora, que seria a esposa de Naamã. Ele poderia ir até Samaria. Lá tem uma pessoa que pode trazer a cura para ele. O poder de uma criança. E hoje em dia, se a gente for olhar o valor da palavra de uma criança, às vezes não tem tanto poder assim. E através dessa criança, chegou essa mesma conversa até o rei da Síria. Naamã encheu de esperanças e naquele momento ele foi correndo até o rei falar: olha, abri uma oportunidade aqui, eu quero ir até lá para ver se isso é verdade. Tá. O rei, ele foi e falou assim: ok, vai, vai, vai rápido. E eu vou te entregar uma carta. E lá você entrega até aquele rei. E na carta, se não me engano, versículo 5, vai falar assim: enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele partiu e levou consigo os 10 talentos. Na NVI, você consegue colocar para a gente? Tem alguns dizeres. É. 5, 6 e 7. Vai estar falando um pouco mais do que estava naquela carta. Então, sim, não precisava. Rei da Síria vai, darei as cartas e entregará ao rei de Israel. Então, Naamã partiu levando consigo 10 talentos. Ah lá. A carta que levou ao rei de Israel dizia: com esta carta estou enviando meu oficial, Naamã, para que curares da lepra. Essa carta foi endereçada ao rei de Israel, não a Eliseu. Não foi a Eliseu. Nesse momento ali, o rei, que se você parar para pensar a situação que ele tinha com a Síria, é quase impossível dele aceitar aquilo. E foi o que aconteceu. Ele se irou na hora que ele leu esses dizeres. Ele falou assim: eu sou Deus para poder salvar ou matar alguém? Eu tenho poder para fazer alguma coisa desse tipo? E quando você olha essa parte, o livro de Reis mostra que Israel era dividido em vários reinos naquele tempo. E em Samaria era reinado por Jorão. E, se não me engano, ele era o oitavo ou nono rei de Israel naquela região. E a ira tomou conta dele, do coração dele. Mas mesmo assim, Naamã foi. Foi, ficou lá. E Eliseu chegou e falou com o rei: manda ele vir até mim. Fala para ele, vim até mim. Porque assim ele saberá que tem um profeta em Israel. Tem uma simbologia muito grande, pelo que eu entendi, de que Eliseu, nessa história, representa Deus. E os mergulhos até podem simbolizar também o batismo. O Jordão também foi o rio onde Jesus se batizou. E naquele momento, primeiro momento que Naamã teve um encontro com Naamã, ele não foi até lá, porque Deus não recebe pecador. Não recebe. E ele mandou um servo. E o interessante dessa parte é que Naamã, ele foi lá com toda a sua riqueza, todos os seus servos, toda aquela coisa, achando que ele ia agradar ao Senhor com tudo que ele representava. Mas na verdade, Deus não está nem aí para isso. Ele olha mesmo para o seu coração. E ele viu o coração de Naamã. E desde o primeiro momento em que Naamã conheceu aquela serva, Deus começou a tratar o coração dele. E nessa caminhada, quando ele encontra Eliseu, ele quebra a cara. E ele se ira, porque ele achava que, como ele era um representante do exército, era representante do governo, ele tinha que ser tratado melhor. E ali apresenta primeiro o orgulho dele. O orgulho dele, naquele momento ali, ainda estava começando a ser tratado. Mas a presunção também, que é uma coisa que a gente pode observar em Naamã, começou a ser quebrada ali naquele momento. Então, a hora que Naamã vai, com a fúria dele, ficou irado com aquilo tudo que estava escutando, não sabendo se realmente aconteceu, que eu julgo assim, ele não sabia ainda se ele ia acontecer a cura, ele estava ali viajando, ele foi com a última esperança, acredito eu. Mas ele foi, seguiu o caminho dele ainda com raiva, e os servos dele chegaram para ele e falaram o seguinte: se ele tivesse te pedido para fazer uma coisa muito difícil, muito grandiosa, você não teria feito? Quanto mais isso aqui? Tem uma frase de Ariano Suassuna que fala assim: ao redor do buraco tudo é beira. Ele já estava ali mesmo, por que ele não iria fazer? E ele foi lá, e ali naquele momento ele pensou: é verdade, vamos tentar. E em observação, se a gente lê a parte onde os servos vão conversar com ele, o jeito que eles tratam com o Senhor, com um certo cuidado e humildade para não ferir o ego dele naquele momento, é impressionante. Porque se eles tivessem tratado de uma outra forma, era possível que ele não ia nem querer saber, não ia nem dar um ouvido. Porque analisando o jeito que o Naamã deveria ter, como um comandante, um chefe, ele está acostumado a dar ordens e não a ser contestado. Então, naquele momento, se a gente parar para olhar, a única pessoa que podia falar com ele alguma coisa contra o que ele estaria fazendo era o próprio rei. E, no caso, ele deu o aval para que ele fosse. Então, ele não tinha motivo algum também para escutar o que os servos deles estavam falando. Em Provérbios 16, 18, se puder colocar para nós, fala o seguinte: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. E como é tratado o orgulho ali? A história de Naamã trata esses sintomas. É bem claro para mim que todos nós temos defeito. Eu não sei se para algum de nós aqui não é realidade, mas até então não tem ninguém perfeito. E todos nós somos dominados por alguns dessas emoções, desses sentimentos que tendem ao pecado. A questão é: a gente tem escutado o que o Espírito Santo tem falado para a gente a respeito do que ele quer tornar mudança no nosso coração? Naamã vai lá e mergulha, engolindo o orgulho dele, a presunção, a avareza, tudo de ruim que ele tinha. E naquele momento o caráter dele começa a mudar. E é assim que o Evangelho começa também. Ele traz mudança. E como foi pregado alguns domingos atrás, ele produz frutos de arrependimento. Ponto. Em Tiago 4, 6, fala o seguinte: mas ele nos concede a graça maior. Por isso dizia as Escrituras: Deus se opõe ao orgulhoso, mas concede a graça aos humildes. E naquele momento que ele mergulhou, e ele saiu de lá com a pele limpa, ali nasce um novo Naamã também. Porque quando nós vamos passar aqui para o versículo 15, a última frase que é mencionada nesse versículo é: recebe uma bênção do teu servo. Do teu servo. Então ele reconhece ali, naquele momento, que ele já não é mais ninguém. E que realmente tem alguém que é superior a ele e que ele sim pode fazer alguma coisa na vida dele. E o coração dele também mostra gratidão ao representar aqui que suplico, recebe essa bênção. Naamã tinha levado muitos bens, muitos tesouros para aquele lugar. Mas Eliseu não quis, simplesmente porque o amor e o temor a Deus era muito maior do que qualquer coisa. Se nós seguimos a história do servo de Eliseu, já é um pouco diferente, não é mesmo? Mas essa é uma história que eu deixo aos irmãos estudarem em casa. O versículo 18 fala assim: nisso, perdoes, ó Senhor, a teu servo quando vier meu Senhor à casa de Rimon, para ali adorar, e ele se apoiar em mim a mão, e eu me curvar na casa de Rimon. Quando eu me curvar na casa de Rimon, nessas coisas, perdoe-me, ó Senhor. Eliseu responde para ele: vá em paz, vá em paz. Ele estava pedindo perdão antecipado. A Síria não adorava a Deus, como era meio que claro isso, porque Deus era algo cultural naquela época. Então, cada país tinha um Deus diferente ou deuses diferentes. Então, quando a gente olha aqui, ele estava negando, além de Deus dos deuses lá do povo dele, estava negando também a cultura. Estava negando toda aquela tradição que tinha nascido dentro dele desde quando ele era pequeno. E isso é uma coisa muito difícil. E ali a gente consegue perceber o quanto Deus trabalhou na vida dele durante essa caminhada. Na Bíblia a gente tem vários exemplos de pessoas que foram curadas de maneiras diferentes por Jesus. O centurião chega a Jesus: ah, meu servo está doente lá, ele está acamado. Então vamos lá. Não, não, se o senhor falar, ele vai ser curado. Em outra situação, ele precisa ir até a casa onde tinha uma menina que estava doente, que na teoria tinha morrido, porque o pai dela pediu. Outra situação, Jesus cuspiu no chão e passou nos olhos daquele cego. Na embaixada, eu já tinha citado uma vez, como a gente, a maioria adolescente, eu citei alguns super-heróis. E falei o seguinte: a gente tem mania de falar com Deus como que a gente quer que Ele nos cure. Como que Ele faria a situação melhorar para o nosso lado. A gente fala para Deus como Ele deveria agir. E nessa concepção, é como se o super-choque atirasse um raio, ou alguma coisa do tipo, entende? Nessa visão da embaixada. E não funciona assim. Não funciona assim. Deus tem um propósito para cada um. Ele age de maneira diferente para tratar o nosso coração, tratar aquilo que mais aflige a nossa alma. E às vezes a gente não tem nem noção do que está realmente afligindo a nossa alma. E esse é o maior perigo. Porque quando isso acontece, a gente deixa de escutar o Espírito Santo, a gente deixa de dar ouvido e lugar a Ele fazer a mudança nas nossas vidas. Porque a única pessoa que pode convencer o homem do pecado é o Espírito Santo. E somente Ele pode trazer a libertação para nós. E o orgulho, aqui citado, é um dos empecilhos para isso. Como eu mencionei, Deus se opõe aos orgulhosos. A Bíblia é a única coisa, a única forma de conhecer a Deus de verdade. Não adianta a gente vir domingo escutar o que eu estou falando, o pastor está falando, o irmão está falando, se nós mesmos não formos lá e ler, sabe? Porque o Espírito Santo ali que nos vai ensinar, vai dar discernimento para poder entender o que Ele realmente quer falar com a gente. A palavra é a verdade, somente a verdade, sem interpretação, sem nada. É a verdade e pronto. Então, é por meio dela que nós temos a libertação e a salvação. E Naamã ali teve a oportunidade de ter acesso à mudança de caráter. E a mudança maior que ele teve ali, a cura maior que ele teve ali, foi espiritual, com certeza. Essa é uma das mensagens que eu tive lendo essa semana. E confesso que foi quase um tapa na minha cara, uma coisa assim. Porque quem sabe, quem anda comigo sabe o jeito que eu sou. E Deus sabe como trata com a gente. Às vezes eu não dou ouvido ao que algumas pessoas vêm falar comigo. Porque às vezes os momentos são indevidos para falar certas coisas. Mas quando a gente começa a observar a história de pessoas que passam as mesmas coisas que a gente e vê o que poderia acontecer se a gente não der ouvido, são os exemplos que a gente tem para seguir. Se você não for para aquele lado, está ali um buraco e você vai cair. Ah, isso é mentira, eu vou lá. E cai. Mas tem a outra opção. E sempre vai ter essa opção. Não deixe o orgulho, não deixe as tristezas do mundo ditarem o que você vai ser e o que Deus pode ser na sua vida. Essa é a mensagem que eu trago essa noite. Eu gostaria de orar com os irmãos. Amém? Senhor, eu te agradeço pelas possibilidades que nós temos aqui de estudar, Pai. As possibilidades que temos de te adorar. Obrigado, Senhor, pela vida de pessoas como essa serva, Senhor, que veio de Israel, como essa missionária, Pai. Abençoe, Senhor, cada missionário da nossa igreja, Pai. Missionários de Cristo, Pai. Cuida, Senhor, do nosso coração, para que nós possamos rejeitar toda imundice, toda malícia que venha do mundo. E que nós possamos abrir nossos olhos e enxergar a Tua palavra e a Tua verdade, Pai. Com clareza, sem presunção, sem soberba, mas com clareza, Pai. E que nós possamos saber usufruir dela, Pai, e compartilhar com as pessoas que estão às nossas voltas. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém. Vicente?